coração se abriu quando eu te conheci. Um encontro marcado pelo autor do nosso amor. Como foi tão importante esse dia para mim. Seu olhar, o seu olhar, o meu, quando encontrou o percebi meu, que algo lindo aconteceu. Somos parte de um plano, um projeto especial que vem de Deus. Quando encontrei você, quando encontrei você, esse amor é presente de Deus. Quero viver com você, te entregar meu coração. Feliz eu sou, pois o Senhor preparou você pra mim. E diante do Senhor prometo ser fiel a ti. Eu só quero te amar com carinho. Ser fiel a ti, eu só quero.